Olá, boa noite. Este é o programa Azul sobre música do mundo, música que quer dizer sempre alguma coisa sobre alguém, sobre um povo no canto qualquer do nosso planeta. O terceiro a contar do Sol, não se pode pedir mais. Obrigado a todos os que estão desse lado. Os primeiros convidados de hoje chamam-se Tinari Wen. São do deserto do Saara e cantam assim. قنات الغدان النوبلي لن مدس الدنيا هركوك تموتي مدس الدنيا هركوك تموتي قنات الغدان النوبلي مدس الدنيا هركوك تموتي مدس الدنيا هركوك تموتي لا درهان اني تهركوك وساس لا تبلغ بلاد النوفلي بلس الدنيا عرقوك تموتي بلس الدنيا عرقوك تموتي الوقت انتاز تسوين لينا الوقت انتاز وقت اللي غبنان النوفلي بس الدنيا هركوك تموتي بس الدنيا هركوك E estes são os Tinari Wen, um grupo idealizado pelo Sr. Ibrahim Al-Habib, cujo pai foi morto, aliás, como combatente Tuareg, quando ele tinha apenas 4 anos de idade, era uma criança. Os Tuareg são um povo resistente, lutam ainda hoje por autonomia administrativa e política na zona do Saara, Niger, norte do Mali, Algéria, e fazem-no também através da música. Primeiro ouvimos Nano Fly, do álbum de 2017, El One, e esta agora é Tomás Tinchá, um pouco mais antiga, 2014, o álbum MR. Thank you. Etran Finatua, com 4 álbuns gravados, percorrem sensivelmente os mesmos sons do Stinário N. Sublinhe-se que falamos, relembre-se que falamos de sons que vêm das tribos nómadas Tuareg, do norte de África. Os Etran Finatua são o mesmo do Niger, e este tema que ouvimos agora é o Surbasco. Fantástico, ouçam. Thank you. صدر النجكات نيتول اللوغان انجيز شواني ميلقي اي داد ايان اي داد ايان نادني دني داين اي انا دزالك ايمان هنا تي مينا دوكاتي باكي تنتا اوديام باكي تانتو اوديو مينا دوكاتي مينا دوكاتي باكي تنتا اوديام مشام كاكري في فينيس موندو جن كريسو ماكو الجيم Reviver na paz de Deus é tudo com crer. Me chamo que a crer viver nesse mundo. Se tu gente só magoa alguém, reviver na paz de Deus é tudo com crer. É tudo com crer. É tudo com crer. É tudo com crer. Viver na paz de Deus. Esta é a Rádio Histórias e é Maria de Barros que canta este Minada um Catém. A Maria de Barros é certamente uma mulher de muitas histórias. Nasceu no Senegal, cresceu na Mauritânia, também nos Estados Unidos depois, mas a sua música está essencialmente associada a Cabo Verde e aos ritmos da morna. Tudo porque Cesária Évora, a diva cabo-verdiana dos pés descalços, é e foi sempre a sua maior referência musical. Cesária Évora, que ouvimos agora já num dueto com um muito especial angolano Bonga e também com Saudade. Traves caminho longe, esse caminho passando mesmo. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando mesmo. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclar. Saudade, saudade, saudade, desde minha terra saninclá. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos quisem, te esquecer. Até dia que não voltar. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos esquecem, te esquecer. Até dia que não voltar. Saudade, saudade, saudade, saudade, és minha terra saninca. Saudade, saudade, saudade, és minha terra saninca. Santo meu. Saudade, saudade, saudade. saudade, saudade, saudade desse a terra saninclão. Se vos escrevim, te escrevim. Se vos esquecem, te esquecem. Quatro dias que não voltar. Se vos escrevim, te escrevim. Mas que sempre te esquecer. Até dia que não voltar. Saudade. Saudade. Saudade. Saudade. Pensinha dela, Saninclá. Saudade. Saudade. Saudade. Pensinha dela, Saninclá. Saudade. Saudade, saudade, saudade, pezinha terra saninclão. E ficamos ainda em Cabo Verde. Eu não me esqueço de ter visto e ouvido no auditório da Universidade de Aveiro um dos primeiros concertos, se não o primeiro, que Mayra Andrade deu em Portugal. Era o seu primeiro trabalho, o disco chamado Navega, que eu comprei na altura à própria cantora, com autógrafo e tudo, vejam lá vocês. E ela cantava assim este tão bonito Democrança. Cantar uma democracia, mas estava surpreendido, maturo já sei na claro. Nosso turno vira sabido, cada um com si mania, flarudondo vira quadrado, cada um com si teoria, coração pende de si lado, cada um com si mania, flarudondo vira quadrado, cada um com si teoria, coração pende de si lado. Manel vira mambia, de lobo vira chibinho, de flano tá fazer magia, da pogrogo tá vira vinho, mentira põe de cada dia, verdade que só tá contado, não soro vira só fingido, por converso de demagogia, vida vira simplesmente, conselho vira catovir. É algo na bala e frado, é realidade de hoje em dia. Maioria só todo contente com a vontade na democracia. Flado, placa, tem semente, oh, depois e sabe, morre canada. Inglês, pento, macichon, São Francisco, vira maçã. São Francisco vira maçã. Eu devo admitir que sou um grande fã de Cabo Verde, país onde já fui feliz. E de Mar Andrade também sou. É-me fácil começar a ouvir música cabo-verdiana, mas é-me difícil terminar. E eu já fui feliz e também já fui triste, claro. Não podemos ser só felizes. Até porque precisamos desta nostalgia que a Mayra demonstra nesta música pela Ilha de Santiago. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Na Ilha de Santiago tem um monumento e tem cacá, minha nasce a comigo Zezé, no Raul lá de fundo do beira da barra. Na Ilha de Santiago tem um monumento e tem cacá, minha nasce a comigo Zezé, no Raul lá de fundo do beira da barra. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Na Ilha de Santiago tem caetaninho, tem cordê, vida triste, vida maria. caro. Pensa no timo quinta face, core dia na danca tacho e desespero, uma dança grande. Minha filha aperta a cintura, cabo desanima não. Cadado de mão beijado, tem que ter força de vontade. Na pobreza e pra espera tempo, leva tu coragem nos dia a dia. Minha filha aperta a cintura, cabo desanima não. Vira cadado de mão beijado, o tem que ter força de vontade. Na pobreza para dizer adeus a Cabo Verde. Adeus não, até já, porque Cabo Verde será uma presença mais ou menos assídua neste programa azul. Ficou Loura, também portuguesa e cabo-verdiana e o que quiserem, e um fantástico Pida Mariado. Vamos agora até aos Camarões ouvir Caixa e Uá. Aconselho uma visita ao sítio na internet desta cantora, que é tão simples como caissa.com. Caissa, K-A-I-S-S-A.com. Oa na budi nom leva mwese oa. Oa na budi nom leva mwese. Se wa we na malaso odia pwa mumam nyantulu na malaso lubata temuti mongo to dilongela bwine otano kakanemba monti boye monti boye monti boye. Bias sona na tundi wai bia sona bia sona na kia wai bia sona bia sona na tundi wai bia sona bia sona na kia wai bia sona wale wemba mnyange mwami we pendu tuwe bia sona na tundi wai ndola mbale wale wemba mnyange mwami we pendu tuwe bia sona na kia wai ndola mbale bia sona na tundi wai bia sona bia sona na kia wai bia sona bia sona na tundi wai bia sona andola mia singa musia mwamie na mateno wa we singa singa singa singa singa singa singa musia mwamie dono wa tão bonito, não é? Na zona sul do continente africano, faz fronteira com Moçambique, há um país que se chama República do Zimbábue, Rodésia para os amigos, e é lá que vive Opé Masike, uma solteirona muito bonita, que lançou em 2019 uma obra de arte musical chamada precisamente O Exorcismo de uma Solteirona. Em inglês, claro, mas eu prefiro dizê-lo assim em português. A Marta Topferova é um caso curioso e feliz de quem ultrapassou a lógica das fronteiras. Nasceu em Ostrava, na República Checa, que então ainda era Checoslováquia, emigrou para os Estados Unidos na adolescência e depois, com 18 anos, foi para a Espanha, onde aprendeu a tocar guitarra e se fez música. É hoje conhecida como Mulher e Música Latina e esta é a sua Semana Azul no programa Também Azul. La calle se iluminó y el parque escureció, el apuro se alivió en los pasos, voló una garza blanca pa' acordarme de ti. escondió mi alegría y renació mi añoranza, mi alma violeta está. Ya el charco se llenó de la lluvia que cayó y otra vez refleja en paz todo alrededor. Ramas y cielo y mi desconsuelo. Este é o programa Azul, na Rádio Histórias. Eu sou o Ivar Curceiro, agradeço-vos por estarem aí, quero-vos bem. Vamos agora até à Palestina. يا عيونك سود وحلوة يا عيونك يا عيونك يا عيونك وسنوني هاي يا عيونك وفيها يا طيري تحمل فيها الغيم يا غيمة عالما ورسمعت ليا وكفوفها يا طيري تحمل فيها الغيم يا غيمة عالما ورسمعت ليا يا عيونك سود وحلوة يا عيونك سود وحلوة يا عيوني يا num país que não é país, a Palestina, onde ter uma vida normal não passa de um sonho, Sana Moussa dedica o seu trabalho às mulheres da Palestina no seu álbum Israq, que tem esta música de veludo chamada Ué Yoneha. Estamos a explorar também um projeto muito interessante, diga-se de passagem, que a Rough Trade dedicou ao Estado palestiniano, e onde está também este Le Trio Jubran com Nawar. O Le Trio Jubran é composto por três irmãos que se tornaram músicos apenas porque o seu pai fazia instrumentos de corda, e eles, desde pequenos, que começaram a brincar com esses instrumentos tão simples quanto isso. Thank you. Os Calas são uma banda de hard rock, dizem-se fãs de bandas como os históricos AC/DC ou os System of a Down. Já conseguiram furar o muro, ultrapassar o muro que divide a faixa de Gaza do resto do mundo. Deram concertos em alguns países europeus, estiveram inclusive em Sarajevo, e também na Espanha, bem perto de Portugal. Misturam entre os seus sons de guitarras elétricas a inconfundível estética sonora árabe e tocam assim. O Awan Group é um quarteto cujos membros se conheceram na Academia de Música e Dança de Jerusalém. Como amigos, formaram um grupo, primeiro para fazer apenas uma performance e apresentar uma peça do compositor turco Mehmet Rezat Aizu. São eles Akram Abdulafat, violinista, Luay Abassi toca oud, um instrumento de 13 ou 15 cordas árabe, o pianista Gadi Abu Seman e também o percussionista Mayen Gul, uma banda formada por 4 amigos, então, cuja missão, cujo objetivo é tocar música árabe criada por eles com um alto padrão de qualidade. Apresentam-se exatamente assim. تكبر فينا كل ما الدنيا بتصغر علينا وامانينا بنربي الامل تا يكبر وبيكبر فينا شوق زي بحار للمينا يلي الريح بوجه الشط يلي الريح بوجه الشط يلي الريح بوجه الشط حردت عن شراعه حردت عن شراعه فغنى ضلي تذكريني يا بعيدي يا بلد أنا مالي مينا فيكي ومالي بنت ولا ولد إلي صحاب وأغاني يلي بعرف وسويت إيدي في كتاري ولا إلك غني كنت أغني عن سماء وعلى حيط شباكي أغني عن بحر وداب الملح اللي في شباكي أنا اللي بحري علي حرام حرام علي البحر بس لسه بتكبر لسه بتكبر فينا بلد كل ما الدنيا تصغر علينا وأمانينا بنربي الأمل تا يكبر وبيكبر فينا شوق شوق بحر لمينا يلي الريح بوجه الشط يلي الريح بوجه الشط يلي الريح بوجه الشط حردت عن شراعه حردت عن شراعه فغنى أنا ريش جناحي كل الدنيا نتفته وعكل الحواجز أنا بيدي سلمته وأنا أصلا مش غاوي سفر أنا بس بحر وفي دنيا بيني وبين البحر فبغني له بغني عن أحلام أنا لسه ما نمت وبغني عن سلام ودمي لسه على الإسفلت دمي على رمل البحر على رمل البحر بس لسه بتكبر فينا كل ما الدنيا بتصغر علينا وأمانينا بنربي الأمل تا يكبر وبيكبر فينا شوق زي بحار للمينا يلي الريح بوجه الشط يلي الريح بوجه الشط يلي الريح بوجه الشط حردت عن شراعه Foi Shadi Zaktan e Fibalad. Shadi Zaktan é um homem desiludido. Ele cresceu em Damasco, Beirute, Amã e creio que Tunes. Retornou à Palestina após o acordo de paz dos anos 90, um acordo que não se veio a concretizar. Também agora Tut Ard e Asham. Uma banda que nasceu de dois irmãos que ouviam reggae na adolescência e que se chamam agora Tut Ard, que quer dizer em árabe morango. ديروا علي يا حمام ودي لي أهل السلام عبغداد وعن نهرين بين الدجلة والفرات ديروا علي يا حمام ودي لي أهل السلام من غزة بتعزي لشط النيل بالصحراء وللقرطاج. طيروا علي يا حمام ودي لي أهل السلام. Este é o programa Azul, Rádio Histórias, um programa sobre música feita por seres inteligentes que vivem no terceiro planeta a contar do Sol. Eu sou o Ivar Corceiro, estou à vossa disposição se me quiserem fazer alguma pergunta pelo correio eletrónico icorceiro@gmail.com. Para terminar a nossa meia hora de visita à Palestina, uma das zonas do nosso planeta, Ramzi Abu Redwan, o mais famoso compositor palestiniano do momento. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. He can commit murder and get off free, live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoo, a dog is better than you. Into the store, the boss will shake his hand at the door. Call 10 lads to take down anything, whiskey, cloth, earring, and diamond ring. Send it to your home on a motorbike. You can pay the bill whenever you like, and not a soul will ask you a thing. They know very well that money is king. A good breed and not too wild, people will take it in mind as a child. But when a hungry man goes out to beg, they send a bulldog behind his leg. 20 policemen will take him down too. You see how a dog is better than you. Tell you, shoot, a dog is better than you. Esta é a americana Leila McCall, que deixou o projeto Carolina Chocolate Drops para se dedicar a uma carreira a solo. Este é o tema de 2019, ainda quentinho, Mana is King. O que é cada vez mais verdade no terceiro planeta a contar do Sol. Tempo ainda também para a famosa mexicana Lila Downs, agora a aventurar-se no maravilhoso mundo das músicas de Manu Chao, com Clandestino, e depois, ainda mais à frente, peço as vossas palmas para o meio sueco, meio turco, Ilhan Ersayin e Girl, mas desta vez com a voz da turca Nil Karim Brahimcil. Babila. başardık. Koptuk bir sabah erken, karşılaştık. O gün yoldan geçerken ve konuştuk. Eski güzel günlerden galiba başka bir kız var. Sevilmiş benim kadar. O seni mutlu eder mi? O sana şarkı söyler mi? Esta é já a Susana Baca, a senhora peruana que dispensa apresentações, e Valentim. Baca, mesmo assim, não é por eu ser de Aveiro, é com B, de Bolívia. Valentim, com palo não vale, Valentim. No Valentim, com palo não vale, Valentim. No Valentim. Con palo no vale, Valentín. Vengo del quinto mondongo congo a sacarte la no Valentín, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no. Yo vengo del quinto mondongo congo a sacarte la no Valentín, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no. Llegó el flojo de Ramón a gozar a la casa de Porfirio. Llegó el flojo de Ramón a gozar a la casa de Porfirio. Abelardito está loco y lo viene a visitar. Abelardito está loco y lo viene a visitar. Cierre esa puerta, caramba, ese loco. Cierre esa puerta. Cierre esa puerta, caramba, ese loco. Cierre esa puerta.

gente ajeita quando tem cabeça feita. E lá no fundo quando deita é tudo igual. Pra quem me aceita é como um negro, me respeita. Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Vem meu povo, canta comigo, vem. Tem nada a ver com a cor, alguém samba. Mas olha só. Tem tudo a ver com a cor, saber gingar. Então mostra pra mim. Só quem é preto ilumina porque é preto. A cor é preta, mas também é minha preta. E só pra quem tem resolvido a sua cor, não tem que se impor, nem que se curvar. Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Este é o programa Azul, Rádio Histórias. Já todos repararam que voámos até ao Brasil para este preto, cor preta do Jorge Aragão. Eu gosto tanto desta música que já fiz um vídeo de animação com ela. Está no YouTube alguns, para quem quiser procurar. E segue já 400 anos de favela com Casuarina e Pedro Miranda. De favela, sem água, com mágoa. 400 anos de favela, sonhando com ela. Arranjou um moço da cidade, hoje ela tem vida melhor. 400 anos de favela, e eu só levando a pior. Ai, favela, barracão de zinco perfurado, quando chove durmo no molhado, de sofrer eu já estou cansado, vivo tão sozinho, abandonado, o meu barracão é tão triste, é só saudade, saudade, saudade. Meu barracão é tão triste, é só saudade, saudade, saudade. Vai lá, João. Quatrocentos anos de favela, sem água, com mágoa. Quatrocentos anos de favela, sonhando com ela. Arranjou um moço da cidade, hoje ela tem vida melhor. 400 anos de favela, e eu só levando a pior. Bora, Casuarinha. Ai, favela, ai, favela. Barracão de zinco perfurado, quando chove durmo no molhado. Sofrer eu já estou cansado, vivo tão sozinho, abandonado. O meu barracão é tão triste, é só saudade, saudade, saudade. No meu barracão é tão triste, é só saudade, saudade, saudade. 400 anos de favela. Thank you.

quem é que sai? Tem retratos, com certeza, mostra lá. Ai, que riqueza, não é mesmo uma beleza? Tão verdinho, sai ao pai. Já está de chaves na mão, vai voltar para o avião. Espero que já ali estão os meus sandes para a viagem. E vista também aquela camisinha de flanela, para quando abrir a janela não se constipar com a aragem. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse que estava mal sintonizado. Deixou lá no botãozinho e pôs-me então dizer: quer que eu vá visitá-lo, que acha graça quando eu falo, ao menos para escrever. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado, quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado, mexeu lá no botãozinho só para dizer: Deus lhe pague. Eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague. Último quarto de hora do programa Azul, com uma surpresa, ou talvez não, chamada O Homem do Riolejo, de Erdi Gerdiman. Donovan, cantor e compositor escocês, pai talvez da maior fusão de estilos de música até hoje, folk, jazz, música pop, psicadélica, world music também, que é disso que trata este programa, criou esta música em 1968, uma música sublime, da qual depois os Battle Surfers fizeram uma versão sublime também, em 1991. É uma música com duas versões de que eu não me canso e que ficam aqui para vocês. Thrown like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peep, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when I heard a girly man come singing songs of love. Then when I heard a girly man came singing songs of love. Girly, girly, girly, girly, girly, girly, girly, girly, girly, girly, girly, girly, girly, girly, girly, girly, girly, girly, histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Here comes a roly-poly man and he's singing songs of love. Roly-poly, roly-poly, roly-poly, roly-poly, he's singing.

final do programa Azul com cântico Estuva, ondas sonoras inalcançáveis por outros habitantes do terceiro planeta a contar do Sol, aqui com Kodura Tomat e Erwin Graf, um duo da República Tuva na Sibéria, na Rússia, e para dizer adeus esta semana, também Tuva, Nikolai Orzak, canta com a garganta. Ouçam, mas não tentem fazer isto em casa. Obrigado por estarem aí e até para a semana à mesma hora, sexta das 9 às 11, com repetição ao sábado no mesmo horário. Boa noite. Hey.